Máximo. Sintonize a emissora que faz a diferença no seu rádio. Aqui, ZYJ 283, 1090 kHz, 2.500 watts de potência. Rádio Vicente Palotti AM, Coronel Vivida, Paraná. Farmácias Brava.